você jogando suja, hein? Presta atenção, que agora já tá liberada a sedução. Todas as meninas, foco na concentração. E divinamente vem descendo até o chão. Até o chão. Presta atenção, sente o grave que vai começar a percussão. Foco na batida, não esquece do carão, não. E divinamente vem descendo até o chão. Chão, chão, chão. Jogando sujo, vai. Bum bum, bum bum, prá, bum bum, pá, pá. Bum bum, bum bum. Eu quero ver você jogando Presta sujo. Presta atenção, vai. Que agora já tá liberada a sedução. Todas as meninas, foco na concentração. E divinamente vem descendo até o chão. Até o chão. Presta atenção, sente o grave que vai começar a percussão. Foco na batida, não. Jogando sujo, vai. Quero ver você jogando sujo, vai.